verdade é que ninguém sabe o verdadeiro conceito de um preconceito. Já imaginou se algum dia no final de tarde alguém chegar do seu lado bem devagarzinho e lhe falar bem baixinho o quanto você é feio? Você vai chorar? Você vai cantar? Vai se rebolar? Ou pedir pinico? Não importa, pois o mundo não é perfeito e nós todos temos o direito, de não sermos bonitos. Oh, coitinha bonitinha do pai. Oh, coisinha linda. Oh, meu Deus. Hein?